2509, 3304. Em redução, só 3304. Salvador 3663, definitivo agora, bom dia. 3663, acendo a identificação, autorizado via chegada Banff, desce para nível 070. Via Banff 070, 3663. Controle Salvador, bom dia, Papa Romeu, Mike Tango Lima. Papa Romeu, Mike Tango Lima, contato radar na decolagem. Suba para nível 280, saída Momo, transição Flock. Mantinha o sinal 280, Papa Romeu, Mike Tango Lima, no perfil da Momo. Objeto 6709, chame Centro Recife, 1-26-4, alterno 1-18-8. 9-2-2, desça para nível, desça para 3.000 pés, altímetro no 0 no 3. 3.013, voo no 9-2-2, após estado, vai voar o 3.66. A 3304, desça via chegada Banff para nível 040. Via chegada bom para 040, tá 3304. 3663, desça via chegada Banff para nível 050. Via Banff 050, 3663. Os dois autorizados a descer para 2500 pés na proa do Serra Vito 366, reporte na final das naves. Vai chamar 922. Papa Romeu, Mike Tango Lima, chame Centro Recife, no 26-85 até 925-45. 2-9-8-5-2-5-4-5, Papa Romeu, Mike Tango Lima. S304 indicada. 304, 2, reduzido para 200. R922, complete final do procedimento R9, chame torre no 8.6. 18.6, obrigado. A 3304, desça via chegada para 2.000 pés, altímetro no 0.3, reposto estabilizado no curso localizador. Via chegada, chama estabilizado, desça para 2.000 pés, a 3304, vamos fazer o aeroneve, reposto pelo voo, Sierra Victor 366. Neste, desça para 2.500 pés, após pelo, autorizado R9. Vou direção Serra Vito 366, Santo 3304. Positivo, 2.500 pés, chama estabilizado, Santo 3304. Informação Romeu 3859, acendo identificação, autorizado via chegada Bonf, desça para nível 060. Tem chegada Bonf, é o 060, então 3859. Solicito situar o R-Nave da 190. Sente, aguarde autorização da R-Nave, então 3859. Sente, então 3859. Pode ser pelo 40, então 3663. 3663. Desça via chegada para nível 040. 040, 3663. Estabilizado, está 3304. A 3304, complete final do R9, chame torre ano 8.6. Torre 8.6, está 3304. A 3663, desça via chegada Bonf para 2.000 pés, altímetro no 0.3, reposte estabilizado na final do ILS X-Ray sem o glide. Formarei estabilizado no localizador X-Ray sem glide, obrigado. 663. As aeronaves na escuta do controle informam que Salvador está operando instrumento, teto de 1 no meu pé, visibilidade de 5 mil metros. Chuva leve sobre o campo. M3 copiou o controle? É, chuva leve, confirme. Chuva leve na final da pista 28. Ok, obrigado. 3859, copiou? Afirmo, sem suas condições, então 3859. Dessa via chegada BOF para 13 mil pés. Aguarde autorização para R9. O altímetro é 1 no 0 no 3. Para 3000, no 0 no 3, aguardando o R9. Então 3859. Informo teto de mil pés, visibilidade de 5 mil metros. É, tá tudo bem, né? A operação se conta por instrumentos. Localizador 3663, informarei passando Índia Serra. A 3663 já está estabilizado? Afirmativo. Está esperando o procedimento de LSX sem o glide, estou rindo noite decimal meia. 286, boa. Solo TAM 3304, virou na régua, ingressando na Alfa, bom dia. 604, prossiga táxi Alfa Índia, portão 02. Alfa Índia, portão 2, TAM 3304. Para o 40, serviço 367, TAM 38, 59. Solicito pro do serviço 366, TAM 3859. Proa do serviço 366. Gente, 366, tanto 3849. Muito bom dia, Gol, nome 05, Bonf, informação Romeu. Mesma 3 está na escuta? Livre posto 3663? 3663, estou indo no 8, decimal 6. Controle Salvador, bom dia, Gol 605, Bonf, informação Romeu. 05, aciona identificação, autorizado chegada a Bonf, desce para o nível 050. Identificou 050, 605. Não foi autorizado, vá na Serra, no, na Pro do Serra Vita 366. Vou ir na Pro do Serra Vita 367. Serra Vita 367, 38, Recolando. Salvador, vou botar a Guiana aqui encontrando. Salvador, está 3663. Está molhado. Autorizado, Alfa Juliette 06. Bom dia, Alfa Juliette 06, está 3663. Informo chuva leve sobre o campo e pista molhada. Controle Salvador, Papatango, Yankee, Eco Tango. Siga, Yankee, Eco Tango. Direção na CTR agora, sim. Ah, vai passar. Passou Monte Gordo. Tá mantendo 1.800 pés pelo litoral, Eco Tango. Tem sequências visuais da minha escuta, Yankee e Eco Tango. A sua escuta visual, Eco Tango. Controle Salvador, até 3859, confirmando, está autorizado a RNAV da 1-0. Controle Salvador, até 3859. 3859, após o Serra Vita 367, autorizado 366 e desça para 2500 pés. Altímetro no 0, no 4, reposta na final da RNAV. 2500 no 0, no 4, reportará na final da RNAV, 3859. Yankee, Eco Tango, tá visual no setor? Tá visual, Salvador, Eco Tango. Yankee, Eco Tango, desce para onde, meu país? Tá pra mim, o Eco Tango. 0 para 050, Golminha 05, intenção RNAVE para 10. Seixo, desça para nível 040, aguarde autorização da RNAVE, Golminha 05. 040, aguardando, Golminha 05. Tango Yankee Eco Tango Chame Torre, 98 decimal 6. 198 6, Tango. .3859, chame torre, ano noite, decimal 6. 286, 3859. Eco Delta. Código que está acionado de POB. 01 07. 5 visuais, 5 pés, reposta ingressando no corredor Axé, Michael Delta. Número 05, desça para 2.500 pés, na proa do Serra Vitor 366, reposta na final da RNAV. 2.500, Serra Vitor 366, vai reportar 1.605. Paulo, Salvador, gol no 923, está no gate 4. 923, Guarulhos, 360, será coordenado, informação em curso é Tango, aguarde coordenação. Guardando, Saíra, você poderia adiantar, não? Da Helder. Obrigado. Salvador, bom dia, 3859, livrando. Bom dia, Bruxiga Táxi, Alfa Juliette 08, então 3859. Alfa Juliette 08, 3859. Voo 923, portão 4, front copy. Aprova. Prisão Salvador Guarulhos 360, aerovia Upper Whisky 50. Decolada 1-0, por direita, subida da El Transão de NER. Call 5543, frequência do controle em 1.935. Opera em 1.86. 360, Upper Whisky 50, da El de NER, decola direita, 5543, 1935, 18.6. Torre, seu gol 1-923. 804, portão, chefe para o push. Back acionamento. Chamar, obrigado.